Vá um pago afora, fortes e estridentes os pregões cantados, feitos muito embora de canções ausentes ou de tristes fados. E pelas vielas da Lisboa antiga passam a bailar as notas singelas de velha cantiga que é já popular. Pregões de Lisboa, que linda harmonia, dai-os a pregoa, se bem-os em tua, não os avalia. O riso e o pranto, no louco vai e vem, mais belos, portanto, são mais o encanto que Lisboa tem. Canção que é feitiço e é cantiga nova que um pregão espalhou. Sem darmos por isso, canta-se uma trova que o povo criou. Pregões da cidade que um cantar dolente nos faz relembrar. Canções de saudade que às vezes a gente nem sabe cantar. Pregões de Lisboa, que linda harmonia, caiu-se a pregoa, se bem-os em toa, não se avalia.